demais. A hora do maluco pra você. Por quem os sinos dobram? E agora tem Fazendo o que o Diabo Gosta. Casamos no motel, bem longe do altar. Lua de Mercúrio, fogo e mel. Não fui o seu primeiro, você já tinha estrada. Dois filhos, travesseiro e a empregada. Um anjo embriagado num disco voador. Jurou que o nosso amor era pecado. Mas a história mostra que a gente agrada a Deus fazendo o que o diabo gosta. Casamos por tesão, tesão, tesão, tesão. Bateu, pegou, não tem mais solução. Te entrego os meus medos, meus erros, meus segredos. Divido minhas rimas com você. Fazendo o que o Diabo Gosta, Raul Santos Seixas. E agora todo mundo cantando com o Raulzito, com o Maluco Beleza, né? Essa do LP, o Aba Pluma, o Abembum. Canta! Vamos lá, cantando com ele. Eu já falei sobre disco voador e da metamorfose que eu sou. Eu já falei, só vou falar. Agora eu vou cantar por cantar. Já fui garimpeiro, encontrei ouro de touro. Eu já comi metade do bolo. Eu já avisei, só por avisar. Agora eu vou cantar por cantar. Cantar. Tudo que vier na cabeça eu vou cantar. Até que o dia amanheça eu vou cantar. Amanheça, eu vou tocar, tocar, na sopa, zumbizando em sua mesa. Também já fui maluco, beleza. Eu já reclamei, só por reclamar. Agora eu vou cantar, vou cantar. Cantar. Tudo que vier na cabeça eu vou cantar. Leio de amanhecer eu vou cantar. Amanhecer eu vou cantar. cantando com Raulzito. E agora tem gente do mesmo CD, o Alba Bruma, lá bem bom. Canta, Raul. Gente é tão louca e no entanto tem sempre razão. Quando consegue um dedo, já não serve mais que a mão. E o problema é tão fácil de perceber. É que gente nasceu pra querer. Gente tá sempre querendo chegar lá no alto, pra no fim descobrir já cansado que tudo é tão chato. Mas o engano é bem fácil de se entender. É que gente nasceu pra querer. Em casa, na rua, na praia, na escola ou no bar. Gente fingindo, escondendo seu medo de amar. Uou, uou, uou, uou. Gente é tão louca e no entanto tem sempre razão. Quando consegue um dedo, já não serve mais que a mão. E o problema é tão fácil de perceber. É que gente nasceu pra querer. Ok. Gente, antes cantar, fazendo o que o diabo gosta, e começamos por Quem os Sinos Dobram. É a hora do maluco aqui na sua emissora preferida. Daqui a pouquinho tem mais, dá um tempinho e já voltamos. Estamos apresentando A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. E já de volta com A Hora do Maluco aqui para você, o melhor de Raul Seixas, nesta sua emissora preferida. É, número 1 do seu rádio, hein? Eu sou Marcelo Pacífico, trazendo aqui o melhor de Raulzito. E nessa sequência, grandes sucessos além de Raul. Meu amigo Pedro abrindo a sequência. Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo.

Let Me Sing, Let Me Sing, Raul Seixas. Antes, Ouro de Tolo, Meu Amigo Pedro abriu a sequência. Daqui a pouco a gente volta com mais Na Hora do Maluco. A próxima sequência tem Raul e tem também homenagens a Raul com outros cantores interpretando, hein? Já, já. Estamos apresentando A Hora do Maluco com Marcelo Pacífico. É um espaço intimista, onde o céu não é o limite, mas sim o centro de tudo. Um programa onde se contam histórias inspiradas por melodias e suas letras e sonoridades. Não perca de sábado em sábado O Céu da Minha Rua, às 8 da noite, com a apresentação de Carlos Bonaparte, no Canal 2 da Antena Web. Perdoa-me se consideras que estou a ser persistente. Ou, se não fores capaz de perdoar, espero que sejas, se apenas paciente. Nuno não está apenas a falar para uma parede. Pois. Está a falar para a parede do seu quarto. Lembras-te que... E também para o estimado ouvinte. Anterior, eu confessei que estava perdido porque partiu alguém que eu estimava, respeitava e por quem sentia uma ligação especial? A parede do meu quarto. Um espaço radiofónico onde durante 30 minutos Nuno reflete e partilha músicas com os ouvintes. A parede do meu quarto. Aos sábados, às 8:30 da noite e até às 9, no Canal 2 da Antena Web. O samba nunca sai de cena. Exemplo disso é o programa que o Canal 2 exibe, apresentado por Rodrigo Rezende e Tiago Madeiros. Produção Rádio Senado, o programa Cena do Samba é exibido aos sábados e domingos às 6:30 da manhã. A prova de que o samba não escolhe a hora. Cena do Samba. Aos sábados e domingos, das 6:30 às 7 da manhã, com Rodrigo Medeiros e Tiago Rezende, no Canal 2 de Antena Web. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. E já de volta com A Hora do Maluco, esse programa é gratuito, distribuído para você, para sua emissora, no www.mundodavoz.com.br. Manda um abraço pessoal da Goiânia, Web Rádio, está sempre ligado com a gente. Nova Pindorama em São Paulo. Pessoal de Fuzuro Web, de Piraju, São Paulo também. Edelson Moura, meu amigo, tá ligado, tá acompanhando também. No Vale do Paraíba, em Taubaté, a Rádio Mundo da Voz tá transmitindo. Rock Mania Brasil também tá transmitindo, do Leonardo. Pessoal, todo transmitindo aí A Hora do Maluco. Vamos ouvir então, Lua Bonita. Se tu não fosses casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te buscar. Se tu colasses teu frio com meu calor, eu pedia a Nosso Senhor pra contigo me casar. Lua bonita me faz aborrecimento, vê São Jorge no jumento, pisando no teu clarão. Pra que casaste com um homem tão sisudo, que come e dorme faz canta, meu São Jorge é teu senhor, e é por isso que ele deve pisar no teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvisses meus conselhos, vai ouvir, pois sou alheio, quem te fala é o meu amor. Deixa São Jorge no seu jubaio amontado e vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu jubaio amontado e vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Lua bonita, que composição bonita também, né? A Hora do Maluco. Agora tem Areia da Ampulheta. Eu sou Areia da Ampulheta, o lado mais leve da balança, o ignorante cultivado, o cão raivoso, o boi diário servido em pratos, o pivete encurralado. Eu sou a areia da ampulheta, o vagabundo conformado, o que não sabe qual. De que existem mais estados, sem ideia que é redondo, o planeta onde vegeta, eu sou areia da ampulheta. Eu sou areia da ampulheta. Areia da Ampulheta. E agora homenagem a Raul com CPM 22, Carimbador Maluco. Vamos ouvir aqui, hein? Stop. E tem mais, agora vem as aventuras de Raul Seixas na cidade de Thor com Pedro Luiz e a parede. Escuta aí. Tá revocado, meu compadre. Como os donos do mundo piraram, eles já são carrasco de vítimas do próprio mecanismo que criaram. O monstro sushi é retado e tá doido pra transar comigo. E sempre que você toca o pintor, ele fatura em cima de mim. Arapuca está armada e não adianta de fora protestar. Quando se quer entrar num buraco de rato você tem que tratar. Puliram muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele tá não aguenta mais as purgas, se livra a terra do saco. Hoje a gente já não sabe de que lado tão certos cabeludos, tipo estereotipado, se é da direita ou da traseira, não se sabe mais lá de que lado. Eu que sou vivo pra cachorro, do que eu tô longe, eu tô perto. Se eu não tiver com Deus, meu filho, eu tô sempre aqui no mundo aberto. Se tornou tão complicada e ficou tão frágil como um computador. Que se uma criança descobriu o calcanhar de Aquiles, com só a palito para o motor. Tem gente que passa a vida inteira travando a ilusão de lutar contra os galhos, sem saber que é lá no tronco é que tá a buriga do baralho. Quando eu compus, fiz ouro de tolo, eu devia estar contente porque tinha um corcel 73, ganhava 4 mil cruzeiros por mês. Os imbecis me chamaram de profeta do apocalipse. Mas eles só vão entender o que eu falei no esperado dia do fim. Acredite que eu não tenho nada a ver com a linha evolutiva da música popular brasileira. A única linha que eu conheço é a linha de fina como a bandeira. Eu vou mostrar pra você. Eu vou mostrar pra você. Nós vamos mostrar. Vamos mostrar pra você. Vamos mostrar pra você. Eu já passei por todas as religiões, filosofia, políticas e lutas. Aos 11 anos de idade eu já desconfiava da verdade absoluta. Raul Seixas e Raulzito sempre foram o mesmo. Mas pra entrar no jogo, caso transou com o meu lobisomem. Aí foi Pedro Luiz à parede, as aventuras de Raul Seixas na cidade de Torre. Daqui a pouco tem mais pra você. Na Hora do Maluco, a última sequência. Estamos apresentando A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. Voltamos a apresentar A Hora do Maluco, com Marcelo Pacífico. De volta na Hora do Maluco, você que está acompanhando a nossa programação. Raul vem cantando Coisas do Coração, na última sequência. Quando o navio finalmente alcança a terra e o mastro da nossa bandeira se enterra no chão, pegar em sua mão, falar de coisas que eu não disse ainda não, coisas do coração, oh, coisas do coração. Quando a gente se tornar rima perfeita e assim virarmos de repente uma palavra só, nunca se desfaz, famintos um do outro como canibais, paixão e nada mais, oh, paixão e nada mais. Somos a resposta exata do que a gente perguntou, entregues num abraço que sufoca o próprio amor. Cada um de nós é o resultado da união de duas mãos coladas numa mesma oração. Coisas do coração, oh, coisas do coração. Diga lá. Coisas do Coração, e o Lobão canta também pro Raul, né? Pro Raul. Vamos ouvir Coque do Diabo. Vivo.

um empresário que jurava que era santo. Uma tia de pintoria, um qualquer. E um sapatão que azarava minha mulher. Tem uma banda que eles já vão contratar. Que não cria nada, mas é bom improviar. A crítica gostou, vai ser sucesso, ela não erra. Afinal, lembra o que se faz na Inglaterra. Eu sei que até parece sério, mas é tudo. O problema é muita estrela. Eu vou pra constelação. Eu sei até que parece sério, mas é tudo armação. O problema é muita estrela. Eu vou pra constelação. Muito bem, aí foi muita estrela, pouco constelação com Marcelo Novo, Dica e a Terra para o Lobão, Rock do Diabo e Raul Seixas, Coisas do Coração. Semana que vem tem mais A Hora do Maluco, tá bom? Sou Marcelo Pacífico, deixo aquele abraço pra você. Quem é você? Só aquele abraço, até semana que vem, tchau, tchau. Amigo fiel de Jesus.